Palavras se perdem ao vento, eu sei. Prefiro silêncio pra dizer que errei. Só espero que não seja tarde, pois meu peito ainda arde. Nosso amor é diamante raro, estou disposto a pagar caro pra recuperar esse brilhante que quebrou-se num instante. Que quebrou-se num instante. Estou aqui pra lhe pedir perdão, e saiba que o meu coração tem sido um severo juiz a dizer que sou mero aprendiz. Uma chance ancorar em seu porto seguro, olhar pro futuro e me ver ao seu lado, silenciosamente ao seu lado, para sempre, meu amor. Pra lhe pedir perdão, e saiba que o meu coração tem sido um severo juiz a dizer que sou mero aprendiz. Só quero uma chance, ancorar em seu porto seguro, olhar pro futuro, ver ao seu lado, silenciosamente ao seu lado, para sempre, meu amor. Só quero uma chance.